uma rapaziada muito do bem, muito gente boa, que faz uma música de protesto, mas também está muito envolvido com a arte, tem uma preocupação estética bacana. É isso aí, só tenho a agradecer a todo mundo, muito obrigado, Pangeia, muito obrigado, Manifesto, muito obrigado, Itajaí, Blumenau, é isso aí. Todo esse pessoal que apoia, que acredita e que fala assim, ó, continue, cara, porque o que vocês fazem é bacana, tem motivo, tem porquê. É por essas pessoas que esse DVD aconteceu e que outros projetos vão vir e que muitos projetos já aconteceram e foi só por isso. Falando pouco e abrindo mais a mente. A juventude é que tem a solução. O nosso estudo é o escudo, preste atenção. Use sua mente, também use seu coração. Faça hoje que amanhã será um dia bom. Mas um dia bom. Pra quê? Assim.